Pensei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer trap. Coca não dá força que eu tenho na head. Pensei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer trap. Coca não dá força que eu tenho na head. Pensei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer sexo. Coca não dá força que eu tenho na head. Pensei mais fazer boom bap. Eu quero que cash de go ai ai. Foda-se os guarda do rap. Meu filho me chama de papai. 3 anos já sabe dar um dab. Tenho que pagar rola pra rola. Se é que você me entende. Se não rolar eu vou pra jaula. No Brasil é só isso que prende. Tipo Lula Super Thug. O mais bolado da quadrilha. O flow trap sex cussing. Só bandidos e família. What a hype, what a hype. Deixa os bosta falar merda. Eles com cash com hype. É patinete com sem perna. Vou pra casa eu durmo. Tô viciado em fazer trap, coca não dá força que eu lhe dai. Nem sei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer trap, coca não dá força que eu lhe dai. Nem sei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer trap, coca não dá força que eu lhe dai. Nem sei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer trap, coca não dá força que eu lhe dai. Nem sei mais fazer boom bap. Vou pra casa e eu não durmo. Tô viciado em fazer trap, coca não dá força que ele dá, ai. Nem sei mais fazer boom bap, não vou pra casa eu não durmo. Tô viciado em fazer sexo, coca não dá força que ele dá, ai. Nem sei mais fazer boom bap. Deixa minhas correntes. Não vou pra casa eu não durmo. Viciado em fazer trap, qualquer um vai gozar aquela inveja. Me mandaram fazer boom bap, não vou pra casa eu não durmo. Viciado em fazer cash, qualquer estúdio vira bebiqueira. Já que a bunda dela é rehab. Tênis caros fala compre, foda-se o preço, passe o pague. Meu bem pode ficar de cara, de quebra com troco vai também. Eu tenho o dobro na conta, e pontos pra fazer o triplo. Eterno me fiz na história, e olha que eu só fiz um disco. Meu Chaves na linha de soco, que vem cobrar tipo seu barriga. Que será porque eu tô gordo, que me chamam de dono da vila. Puta joia, carro, droga, falsidade, é lixo, banana, é guerreiro. Pra mim fazer trap é um hobby, meu dom mesmo é fazer dinheiro. Não vou pra casa, eu não durmo, viciado em fazer cash. Coca não dá força, que é ideia, nem cê vai fazer boom bap. Não vou pra casa, eu não durmo, viciado em fazer sexo.